Pedro Paulo e Matheus, João Neto e Frederico, quem me dera eu, para Gutierre e Fernanda, lá em Uberlândia, nas Minas Gerais, estão chegando aqui para fazer parte do nosso Facebook, sejam muito bem-vindos, viu? Deve ser ou um casal ou uma dupla sertaneja, né? Gutierre e Fernanda. Abraçando os meus amigos aí de Uberlândia, meu irmão Telo Aguiar, o Marcelo Aguiar, a Dice, a turma, né? Tia Landa, Tio Pepe, o Dolfim, a turma toda, a Carmen, os meus amigos Arquimedes, a Maria Badia, a turma do Coró que mora lá em Uberlândia. Esse rapaz é o maior sucesso, Silvano Salles, Despedida de Casado. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Olha a despedida de casado aí, gente. Cansei de brigar, cansei de dar desculpas. Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa. Saí com os amigos, não posso nem sonhar. Escuto mesmo um papo que eu quero é aprontar. Jurei fidelidade, jurei amor sincero, mas nossa relação não faço nada que eu quero. Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado. Vou divulgar no rádio, tá todo mundo convidado, todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casado. A festa é minha, eu vou chamar quem eu quiser. Vou tomar todas até não aguentar em pé. Eu tô solteiro e não devo satisfação. Quem manda em mim sou eu, já tô livre da prisão. Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Cansei de dar desculpas, não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa. Saí com os amigos, não posso nem sonhar. Escuto mesmo um papo que eu quero é aprontar. Jurei fidelidade, jurei amor sincero, mas nossa relação não faço nada que eu quero. Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado. Vou divulgar no rádio, tá todo mundo convidado, todo mundo convidado, pra minha despedida de casada. Todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casado. A festa é minha, eu vou chamar quem eu quiser. Vou tomar todas até não aguentar em pé. Eu tô solteiro e não devo satisfação. Quem manda em mim sou eu, já tô livre da prisão. Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casada. Silvano Salles, despedida de casado pro Antônio Rodrigues, o Tonico do Galo, meu canterrâneo lá de Coromandel. Tonico, um abração para você, seja muito bem-vindo. Essa gravação é de 1991, Trio Parada Dura, Coração Só Quer Você. Passar meu sentimento, minha boca até diz não, contrariando o coração, porque você está viva aqui dentro. Toda vez que por acaso eu te encontro, vez do coração. Coração só quer você, coração quer te abraçar, já não quer me obedecer. Coração só quer te amar, eu dependo de você pra viver, pra respirar. Já não sei o que fazer, esse amor vai me matar. Pegado no chão, fico hipnotizado, com Romeu apaixonado, obedecendo as ordens do coração. Coração só quer você, coração quer me abraçar, já não quer me obedecer. Coração só quer te amar, eu dependo de você pra viver, pra respirar. Já não sei o que fazer, esse amor vai me matar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Creone, Barrerito e Mangabinha, trio Parada Dura, Coração Só Quer Você. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos, você que é presidente do Sindicato Rural, você que é dono daquela lanchonete famosa, daquela churrascaria que gosta de fazer show, prefeito municipal, nós já abrimos a agenda dos nossos artistas para o ano de 2014, viu? Não deixa para a última hora não, porque esse ano a gente fica chateado quando uma pessoa liga querendo um show dos nossos artistas e a gente não tem aquela data, né? Então previna com antecedência, porque você ligando para a RBM Música, 61 99813601, 99813601, você contrata os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista, 61 99813601. O avô do João, Cleiton Aguiar, só me falta teu chamego. Ó, minha nega, sei que foi por sede e fome que abandonaste teu homem, foste embora do sertão. Durante a seca te faltou felicidade, sei que tu passou vontade, reconheço, dou razão. Porém agora que o patinho se surrumando, deu chuva no sertão, comecei a enricar. Tenho três cabras, dando leite com fartura, tem feijão, tem rapadura, tem farinha, tem jabá. Só me falta teu chamego, nega, só de tu sinto saudade, nega. Volte pro teu aconchego, nega, chega de passar vontade, chega. Só me falta teu chamego, nega, só de tu sinto saudade, nega. Tô morrendo de saudade, chega de passar vontade, vontade, chega. Depois da chuva acabou fome, acabou sede. No sertão tá tudo verde, que dá gosto em pé de ver. Somente a seca que ainda resta em minha vida, só tu, mulher querida, pode refulorecer. Porém agora que o padim se somou mal, mandou chuva no sertão, comecei a enricar. Tenho três cabras dando leite com fartura, tem feijão, tem rapadura, tem farinha, tem jabá.

Fernandes e Almir Sater, Jeito de Mato, para Helena Rezende, de Estrela do Sul, lá nas Minas Gerais. Um abração pro Pedro, pra Eunice, pra aquela turma boa, Deise Galante, doutor Engalante, os nossos amigos, a minha amiga Wanda, né? Ô, oh, Wanda, um beijão pra você, né? O Baltazar, mais a Vanessa lá em Monte Carmelo, a Andressa, aquela turma boa, fiz boas amizades lá em Estrela do Sul, né? Agora o lugarzinho que escolheram um prefeitinho ruim, Ave Maria. Eu vou trazer aí música nova do CD novo de Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta. Quando o sol brota no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante, diminuta. Solto a voz nesse momento, e quem não tem sentimento, garante que sou biruta. Quem tem sensibilidade aprova minha conduta. Vivendo aqui no sertão, minha saúde é enxuta. Me trato com raizada e até concedo consulta. Quase um homem das cavernas, fui criado numa gruta. Sou tratador raizeiro, não se forma com dinheiro na medicina matuta. No sertão só é doutor quem aprende e executa. Não barganho essa ciência por um diploma fajuta. Por uma lis do estômago, um porvírio de araruta. O amargo do pau-pirira, boldo e raiz de buta. Que algum outro sofrimento, se precisar benzimento, que vem de ciência oculta. Faço minha mesinha com que eu mato me faculta. Raiz que tiro do chão e casca de algumas frutas. O cerrado é um celeiro dos remédios que resulta. A medicina moderna de charlatão me insulta. Mesmo mal compreendida, por nada troco essa vida, eu não aceito permuta. O sol já vai descampando, eu ainda estou na luta. Caboclo pega o batente de maneira resoluta. Eu vou tirar mais um eito, nem que use a força bruta. Porque amanhã é domingo, vou pra venda do chicuta. Tomar uma aguardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta, para Lu Bandeira, de Dianópolis, no estado do Tocantins, mas que mora aqui em Brasília e que chega para fazer parte do nosso Facebook. Lu, um beijão para você, seja muito bem-vindo. Já que eu estou falando lá em Dianópolis, né? Um abração para meu amigo Eurico, para minha amiga Arla Maia, para aquela turma boa, para o prefeito Regis, lá em Dianópolis, no estado do Tocantins. No próximo bloco, Zé Geraldo, Guilherme Santiago e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Romeu Severino Dias, de São Paulo, capital, mandou para mim um e-mail dizendo o seguinte: Cleiton, eu vim para São Paulo há muitos anos atrás. Antes de viajar, eu escutava seu programa na Rádio Nacional de Brasília, na Rádio Nacional da Amazônia, e um dia eu peguei um pau de arara e vim bater aqui em São Paulo. No ano que eu vim, Cleiton, essa música estava fazendo o maior sucesso, e essa música é um pouco da vida de todos nós que viemos do Nordeste para ajudar a construir a cidade, o estado de São Paulo e o Brasil. Toca para mim aí para eu relembrar aquele tempo, Zé Geraldo, Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá sempre a castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? O sino e o badalo, enchi minha mão de carro, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria... Na trilha sonora da minha vida, atendendo Romeu Severino Dias de São Paulo, capital, Zé Geraldo, Cidadão. Eu tenho um recado e um alô aqui. A dona Edileuza e o seu Isidoro, lá de Jaupassi, no estado de Goiás, estão procurando o seu filho Danilo Dias Alves. Ele estava lá em Cumaru, no estado do Pará. Depois tiver notícia dele em Bandeirantes. Se alguém tiver notícias do Danilo Dias Alves, peça pra ele ligar pra mãe dele. Ô, Danilo, você não é filho de chocadeira não, rapaz. Como é que você sai de casa e não lembra da mãe, mas do pai, rapaz? Ó, sua mãe tá doidinha pra falar com você. Ela não tá bem de saúde, tá querendo que você apareça, viu? Pode ter certeza que um pouco dessa doença dela é a sua falta, né? Ei, rapaz, filho é bicho ingrato, né? Anota aí o telefone da dona Edileuza pra passar pra esse ingrato desse filho dela, o Danilo Dias Alves. É 64-3688... 3688-1448, 64-3688-1448, falar com o Bula, o Vanderlei, lá na Rádio Lírios do Campo, ou direto com a dona Edileuza, 64-3688-1138,

canta demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Eduardo Gomes, do Renato Barros, do Ivan Medeiros. Aqui mora gente. No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer um porel. Você sabe o que é isso? Vai saber já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. E amiga, dá uma paradinha, presta atenção no que eu vou falar para você, viu? Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo em sua cidade, ele vai dar um jeito de você ficar sabendo que ele existe. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993 no horário comercial. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Você sabe o que é porel? Eu também nunca tinha visto falar. Isso aqui eu tô nas minhas mãos aqui com o livro da Iracema Sampaio, Cheiros e Sabores do Mato Grosso do Sul, um livro, aliás, muito bonito, todo muito bem ilustrado, né? E tá ensinando aqui a fazer porel. Para fazer o porel, na verdade o porel é água de mandioca fervida, né? E onde você coloca um polvilho molhado e tal. Vou passar a receitinha para você. 3 quilos de mandioca ralada e espremida para retirar a água. Então você pega 3 quilos de mandioca, rala e espreme para retirar a água. Caldo de carne, sal e pimenta a gosto. Então são poucos ingredientes, né? 3 quilos de mandioca ralada e espremida para retirar a água. Caldo de carne, sal e pimenta a gosto. O porel é água da mandioca fervida, onde se juntam colherinhas do polvilho molhado que ficou no fundo da vasilha, formando pelotinhas que devem ser cozidas sem desmanchar. E você pode usar a criatividade para outros sabores diferentes, né? Por exemplo, você pode acrescentar... Deixa eu dar aqui como é que faz. Deixa a água descansar numa vasilha funda até assentar o polvilho. Você tem que deixar umas 2 a 3 horas sem mexer. Se for fazer para o almoço, começa 8 horas da manhã, né? Aí depois você despeja a água da mandioca sem o polvilho numa panela. Deixa ferver, não para de mexer não, mexendo sempre, viu? Com uma colher de chá ou a ponta dos dedos, vá juntando pequenas porções do polvilho, devagarinho. Aquele que ficou no fundo da outra vasilha, né? Aí a água está lá fervendo e você vai juntando pequenas porções com a ponta dos dedos. Você põe na água que está fervendo e aí vai formando umas bolinhas. Não desmancha não, deixa cozinhar, dando a ideia que está empelotado. É isso mesmo, viu? Se ficar muito grosso, você põe um pouquinho da água que está fervendo ou no caldo, tempere a gosto. Aí sim. Aí você pode acrescentar ao porel 2 colheres de sopa de manteiga. Você refoga a cebola e o alho na manteiga e junta ao porel. Ou ainda, em lugar de acrescentar a água, você faz um caldo de frango, caldo de carne, caldo de peixe, né? Sempre bom de sal com um pouco de pimenta.

só por alguém que não gosta de mim. Mas cantando assim, só por amor, eu vivo assim, só por alguém que não gosta de mim, que não gosta de mim. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos. A lorota boa de hoje é a classificação de homem. Como é que você classifica o homem? Eles me mandaram essa aqui. Esse povo ficou me arranjando confusão, porque tem esse negócio do politicamente correto aí. Daqui a pouco eles estão brigando comigo, fazendo passeata aqui na porta da Rádio Estúdio, né? Ó, no quesito higiene, o legionário mesmo, o macho mesmo, aquele brabo mesmo, toma banho rápido com sabão em barra. Agora, se tomar banho rápido usando shampoo e não lavar nem as orelhas nem o pescoço, esse é macho. Se tomar banho sem pressa e curtir a água e tal, esse é homem. Agora, se demorar mais de meia hora e usa sabonete líquido, tendências gays preocupantes. Agora, se tomar banho com sais e espuma na banheira, esse é um verdadeiro Clodovil. Por exemplo, cerveja gelada e em grandes quantidades, esse é o homem destroçador mesmo. Só cerveja extra, prêmio e importadas, aí já é um homem fino, né? Só umas vezes para tomar sede de vez em quando, isso é uma bichice sob controle. Agora, se tomar cerveja com limão, guardanapo em volta do copo, não tem jeito não, é bicha, viu? Agora, se tomar cerveja sem álcool, é uma gazela saltitante. Só quer dizer quem escreveu isso aqui, que eu tomo cerveja sem álcool, não sou gazela e nem sou saltitante, não. Presente que gosta de ganhar. O ogro mesmo, aquele homem machão mesmo, gosta de ganhar ferramenta. O macho gosta de ganhar garrafa de uísque. Já quem gosta de ganhar eletrônica, informática, roupa de homem, é homem moderno. Agora, se gostar de ganhar flores, aí não tem jeito, não, é viado mesmo. E se gostar de ganhar velas aromáticas, perfumes, doces caramelados e bombons, é uma donzela virgem. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Clayton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar, Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado com melado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Oportunidade a gente não desperdiça. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa, nas suas horas de folga, ou se você estiver desempregado em tempo integral. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para mulheres e homens do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com a possibilidade de você lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena, mas vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, 61-9981-3601 da Vivo, ou 81-43-8802 da TIM, 81-43-8802 da TIM. Entrega via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos e logo logo você terá sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a Márcia Risoli, meu conterrâneo, meu amigo André Fernandes lá em Coromandel, a Solange Leite Macedo, Edna Lemos, o Luzinei de França, Yuri Gagarin, esse aqui tem o nome do primeiro astronauta russo, né? Lá na década de 50, ele deu uma volta em torno da Terra, né? No Sputnik, Yuri Gagarin. O meu amigo Tennyson Rodrigues, irmão do meu compadre Carlos Sobrinho, meu vizinho aqui, a Josilene Falador e o Erineu Brito. Quem está de aniversário hoje também? O J. Rai Lima, lá de Iranduba, no Amazonas. Ele, Cleiton, gostaria que você registrasse no seu programa, no dia 28 de novembro, o aniversário do ex-prefeito de Iranduba, no dia 28, Nonato Lopes. E a esposa dele, a professora Graça Lopes, no dia 30. Tem mais um aqui para o mês de dezembro, isso aqui depois eu passo, viu, Rai? Um abração para você. Ô Cleiton, mande um abraço para todos aqui de Iranduba. Ô Rai, um abração para você, parabéns, muita paz, muita luz, muitas felicidades para todos aqueles que estão aniversariando no dia de hoje, né? Inclusive você, que não é amigo do J. Rai e não teve ninguém para avisar aqui que você estaria fazendo aniversário, né? Eu vou fazer uma oração muito bonita, ela está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Aliás, deixa eu dar um recado aqui. As pessoas continuam me pedindo o livro de orações, só que não tem, acabou, não tem mais nenhum. Esgotou, né? Está esgotado o livro. E eu estou negociando com a grande empresa, a Puro Ômegas. Nós estamos pegos só porque eu quero imprimir 100 mil livros e a direção da Puro Ômegas só está querendo autorizar 50 mil livros, né? Mas eu quero fazer logo uma pancada grande. Mas eu acho que vai dar negócio. Logo, logo, a gente deve estar aí com a nova edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar com o patrocínio da Puro Ômegas, viu? Tá facinho de resolver, é só tirar o caranguejo do bolso da diretoria lá que no final vai dar tudo certo, viu? Eu vou à página 27 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração Peregrino Exausto. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, eu ando cansado da vida, cansado de mim, cansado dos outros. Não sei, às vezes, com raiva de tudo e de todos. Por que isso, Senhor? Se a gente quer amar a vida e quer amar os outros. É que eu ando exausto, esgotado, e as mínimas coisas me irritam, Senhor. De repente, me dá vontade de largar tudo. Meu ideal, meu amor, meus compromissos, largar e fugir da vida. Ah, se eu pudesse fugir. Fugir dessa fossa em que eu vivo. Fugir dessa angústia que oprime. Dessa incerteza que fere. Dessa canseira que dói o corpo todo. Contudo, eu sei que é preciso viver. Que é preciso continuar lutando. Que é preciso caminhar.

peneira entre as mãos e o peito apaixonado, a esperança constante na busca do diamante que a vida vai melhorar. Levaste como bagagem dentro do peito guardado a dona dos olhos verdes e o coração quebrado. Aceites esta homenagem, tu que há tantos cantaste nas rimas e na viola. Hoje distante está só, mas tem as poeta amiga. O meu reconhecimento e de todos de agora. Relembrando Goiás, Chico Rei Paraná, do Cleiton Aguiar, homenagem ao poeta Goiás. A frase irretocável do programa de hoje é de Dante Alighieri: a natureza é a arte de Deus. A natureza é a arte de Deus, é a frase irretocável de Dante Alighieri. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Juliana Andrade e Jucimara. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Domingo 10 da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar apresentando uma entrevista muito interessante com a deputada Eliana Pedrosa do Distrito Federal, pré-candidata ao governo em 2014, viu? Então, se você pode assistir o nosso programa direto nas parabólicas no canal C1, também você pode assistir no canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 714 da TV CTBC, nos canais locais, nas emissoras locais onde a rede já está passando, né? E também em tempo real no site www.rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, repetindo o programa que já passou na terça-feira, às 23 horas, tá bom? Nesse domingo agora, a deputada Eliana Pedrosa. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Juliana Andrade e Jucimara, entre as. Estou vivendo tão distante de quem na vida mais adoro. Estou morrendo a cada instante. São tristes as lágrimas que choram. Só quem passou o que eu passei, só quem viveu o que eu vivi, só quem chorou como eu chorei, só quem sentiu o que eu senti, só quem amou como eu amei. De mim não vi. Eu que pra ela dava tudo, o que podia e não podia. Fiz ela o meu conteúdo, onde eu buscava energia. Era pra ela que eu me dava, com tanta força sem igual. Era pra ela que eu guardava meu sentimento e moral. Era ela quem completava meu ideal. Mas no futuro não prevíamos a realidade, mesmo nada de tudo aquilo tão bonito. Ficou saudade, nada mais. No peito, um coração aflito, angústias, dores anormais e um soluço infinito. Por entre as, onde será que ela anda? É o que às vezes me pergunto. Por que notícias não me manda, mesmo que não haja assunto? Queria vê-la novamente, nem que fosse por amizade, cara a cara, frente a frente, expor a minha realidade, dizer que estou morrendo ausente de saudade. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Juliana Andrade e Jucimara, entre as. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte está à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. É o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode ligar e pedir. Ou então direto no site radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer um grande artista, grande em todos os sentidos. Ele tem quase 2 metros de altura, tem uma voz de veludo, é um dos grandes mestres da música brasileira, meu amigo Sérgio Reis, Porta do Mundo.